Azul 41, noite, Centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. 128.8, secundária. 126.0, secundária, primária 128.8. 260, obrigado. Alô, boa tarde, 097, decola, arbora, releva na sua escola. Gol 1097, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída arco. 360, arma, 3097. Estacionamento, mas o que que deu? Chama táxi. Tá passando o Vitor Fox Fox. Fox Trot, aguarde para a sessão. Alitana 6, 7, 5, Recife Center. Tempo manterá o nível 055, Vitor Fox Fox. 12, could you try to call Alitana 6, 7, 3, making a relay? And if you get in contact with them, you call, you ask Alitana 673 to switch frequency and call Recife Center on 12685. Is that possible you do that? Hotel Lima Índia, sob condições visuais, mantenha 500 pés, QNH 101 no 8, reporte no através do Parque do Pituaçu, em conhecimento do Parque do Pituaçu. Reporte a 3 milhas do farol da barra, 4 milhas do farol da barra, o senhor reportará. Hotel Lima Índia. Posição, Hotel Lima Índia, 4 milhas do farol de Itapuã, reportará para o motor. Pode voar sobre o grupo e após arbor? 097, inicialmente voei na proa de Elefa. Elefa. 09, contato radar, 15 milhas de ilhéus, subotel, nível de voo 380, ok? Hoje 400 não vai dar não, comandante. 360. Gol 2009, olha, inicialmente 360, é possível que o 360 não fique disponível, ok? Temos uma aeronave já vindo da Europa, já mantendo 360, mas teremos uma avaliação melhor mais à frente. Então, 380, tudo bem, mantenha. No 475, senhor, identificação, mantenha nível de voo 400. Romeu Novembro, Charlie Lima, controle de Salvador, senhor, identificação, mantenha nível de voo 160, reporte para ideal de destino. Novembro, Charlie Lima, desça para nível 080, Senegal 108. O senhor solicita aqui? Gol 1097, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288-260, obrigado, gol 097, até a próxima. Chama na Oscar, que tem ingresso na 7. Ai, que papapapa. Pra Copa? Salve, 1-2-1-1. Da 3357, a senhora identificação mantém o nível de voo 340. Provo, doutor Luiz Camacari, prossegue direto, Taúi, em São Paulo. Afirme que chama? Taúi, em Porto, Taúi, após entrar no Porto, em São Paulo. Afirme a pro ideal, dito Fox Fox. Autorizado, linha de decola, pistão no 0-150 com 10 nós, são 6304. 314, a linha de cola da 10. Autorizado, linha de decola, pistão 17, vento 160 graus, 08 nós, o Mike é com Deus. Autorizado, linha de decola. Gol 869, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 0620, Senegal 1018, vou indo para o Edpilo para interceptar a chegada da ponte. Hotel, Hotel Lima Índia, controle. Sem posição. Hotel Lima Índia. Hotel Lima Índia reportada para o controle no farol da barra. Eco Delta, aos 27, controle 198, até a volta. Controle 198, até a volta, Delta. O 6314, decolado aos 27, controle 198. 198, 314, bom trabalho. Delta, controle de Salvador, mantém aqui sob condições visuais, vou no meu pé, direto para Manati. Mantendo no meu pé, direto para Manati. Controle, boa tarde, Chanel 6314, na tua escuta. Chanel 6314, contato sua dana de colagem, suba para nível 340, sai da Momo. 340 na Momo, quando possível, senhor, uma proa mais para frente aí, Momo, bloco. Proa de Momo, está presente. Momo na proa, obrigado. Alitalia 681 is called IRS maintain point level 350. Say your MAC number and your cell phone code, please. So Charlie Lima, Mike, is that right? Echo Kilo Lima, Mike, thank you. Ainda. Recife Center. Alitalia 675, call now 126.85. Meu Triplo Papá Romeu Charlie. Subida a critério do comandante até o 085, 796, não conhece, traço a informar que interfira na sua subida. O 085 está autorizado, o senhor reporta nivelado. E me confirme se o senhor chamado de posto permanece 20 no 0. Aí, chama agora o centro na frequência 1, 2, 6, 0. Backup 128-8, Papa Romeu Charlie, ok? Luz, Ilhas Serra, 48 milhas nordeste de Velho Salvador, contato radar. Autorizado voo direto à rotatória, reporte para descida. Kenegal no 08. Oeste, mandando nível de voo 065. Oeste, Fox Fox, está mantendo 045. Oeste, 10 para o 035, para essa metal aqui da tabela de nível. Atenção nessa para nível de voo 035. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 620. Voo no 620, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370. Saída PUCA. 370 PUCA, alguma possibilidade, chama, de voar Aru? Autorizado Jamo, Gol no 620. Jamo, 620. O Xané 6314, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 28.8. 26.5288-6314, bom trabalho. Controle Salvador, 1426, cruza 230 para 1520 para 85. 4206, autorizado, descida até nível de voo 050 na chegada, aqui negar no 08. 3050, na chegada, do 14-0. Papá Romeu, November Stalin Lima, desça até nível de voo 050. Autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 060, NH10018. Chegada Mari, desça para 6.010018. 69, desça para 2.000 pés. Autorizada a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Terra, desça para 1.500 pés, o QNH 10018, direto à rotatória. 4206, foi direto TAP, se possível, high speed. Direto TAP, high speed, 4206. Autorizado, decolagem 17, 170 com 10, Mike, papapá. Eu desço atualizado virar a frequência para coordenação. Torre Salvador, bom dia. 241, próximo a ponte terra da 1-0, próximo. Lima Tempista 10, triple 5241. Lima Tempista 10, 241. Mike, papa, papa, os 37, controle 198. 198, obrigado, amigo, boa tarde. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde. O papa, papa, Mike, papa, papa, decolou, cruza 1500 na Daelna, sua escuta. Papa, papa, Mike, papa, papa, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 430, autorizado direto Leda. Direto Leda 430, Mike, papa, papa. O nome é 20, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2085, 2545, 620, boa tarde. Controle, boa tarde, TAN 3217, decolou na Argo. TAN 3217, contato radar de decolagem. Suba para nível de voo 360, saída APO. 360 na APO, 3217. Fala, irmã Índia, prossiga. Gente, aposte no através do Pacto da Sul, cheque no modo Charlie, não estou recebendo mesmo. Hotel Lima Índia, reposte no através do Pacto da Sul. Está chegando e reportando outra vez, e? É, Hotel Lima Índia, cheque seu modo Charlie, não estou recebendo mesmo. Tá, modo Charlie. Mas o senhor está regressando para Salvador? Vai, regressa, senhora. Sim, reporte no através do Parque Pituaçu. Aqui, reportará o Lima. Dois na sede da Tanta, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 3217. Nosso 40, controle 198, boa viagem. 198, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, trip 5241, Arbor, na sua escuta. Trip 5241, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, sai da Arbor. 200 na Arbor, 5241. Pode voar Motiva ou Mike, papapapá? Negativo, está autorizado Leda. Leda, papapapá. Não, 3520, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2100 nós. Foi para o 3560? Afirmativo, então 3560. Azul 4206, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento elétrico, repórter estabilizado no localizador. 2000, repórter estabilizado na estreia, azul 4206. November Charlie Lima, desça para 4000 pés. 452, confirme. O transponder 5161 no transponder agora, gol no 452. Senegal na 098. Pode voar o Bidu? Negativo, está utilizado em leve. A bola para a Mike, para a Papa Fátima, no centro Recife, frequência no 25, decimal 1, na perna no 33, decimal 95. Já Lima Índia, chama a torre no 8, decimal 95. Baixado, travado, estabilizado. Pouso autorizado, pista 10, 180, 89. O gol 869. Autorizado o pouso, 869. Faz o pouso, bonde da rua ali, mantém cabeceira 1-0, 3155. O Lima, o Tal Lima Índia, torre voltando. Para fazer imagem da nova torre, só mantenha a linha do litoral sul, no caminho do cruzamento da final da 35. Mantenha o setor próximo à torre, sem interferir na final da pista 10 ou a final da 28. Relativo, chame para seguir para o pouso, então, até o Lima Índia. Detonação da distanciamento, curva direita na proa 240, limite que dá mais 100 de 5. Ano 35 no 7, chame centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. Ano 32 no 7. Oi, Nelson. Ok, subiu a antena, dando 357, 360. 2.0. 3560, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX2, após estabilizado no localizador. Os 4350 sem identificação, permanece em vigilância. 4355, decolagem autorizada. Pista 10, 170 com 10. Então, 3155. Mantenha o ponto de espera. Passarei 2231. Tulu de VSS, minha torre no 8, decimal 95. Junto na VSS, Serra. A certificação, suba até o 430 e autorizar o voo direto do bridge. Tulu 4206. O vento 170 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 10, 4206. Pouso autorizado, 4206. Direto com aqui. Teste, tem um tráfego chegando na chegada a Mari. Após a operação será autorizada. Obrigado. Sim, prossiga. Visual com a 17, mantendo 1.500, sou o Zoma de 10. Eu da presente, 4-4. Duma? Curva esquerda na prova 190. 190, obrigado. Seu prova da Totoda. Ingresso final 17, reporta na curta, Zuma de 10. Tomara na curta da 17, Zuma. Transilo 55, decolado aos 48, controle 19-8. 19-8, boa tarde. 4206, só para informação, helicóptero à sua direita, 500 pés sem interferir na aproximação, tem livre pouso. Sim, seu 4206. Saída da El. Da El, nível 320, 73155. Passarei 2231 após o pouso do azul na curta final da linha e mantém cabeceira na zero. Passarei 2231. Após o pouso da nave na curta e mantém 2231. Então, Vemetari Lima, curva esquerda, proa 1.60. Atena, proa 1.60. Volta, aproximando-se da final da 10, confirma intenções. Frank, você está fazendo aqui a torre, senhor, em um aeroporto, porém sem interferir com a 1.7 nem 1.0, ok? Sente, hotel de manhã. 2, Salvador, com 1.169, pode ser o 0 próximo. Sente, aguarda, mantém o ponto de espera, tá, o gol 1.169. Aguardando. Azul 4206, solo aos 50, direito no 211. Direito no 211, 4206. 4 milhas da 17, prefixo, Zulu, Juliette Serra. Sente, Zulu, Juliette Serra. Pouso autorizado, pistão 17. Vento 170 graus 089, Zulu, Juliette Serra. É. Passaria 2231, decolagem autorizada, pista 10, vento 170, 08, nós. Passaria 2231. Iniciando 2231. A 3190, autorizado, vai direto em TAP. Sim, 3190. Até o 340, suba restrito, André 635. Vemetia Lima, desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS. Bem, já pode se habilitar. Passaria 2231, 51, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3560, final 10, baixada e travada. TAM 3560, ajusta 1-0-9, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 1-0-9, aguardando, 3560. Colagem, suba para nível de voo no 80, saída Momo. 1-80, perfil da Momo, 2231. É, já. Próximo 241. 42, prossiga. Gente, ajustar 1009 e a temperatura ambiente 27 graus, o Guardião 02. Zip 5491, motorizada a chegada Amanda, entra para nível de voo 080, que é negar 1019. Aguarde. TAM 3560, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 099, TAM 3560. Livre pouso, 10, TAM 3560. Zulu, Juliette Serra, confirme empate. 4-5. Sim, seu solo é 5-3, já aponta livrando pistão, Zulu, Juliette Serra. TAM 3155, chame centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. Recife 251, alternando 3395. Obrigado, boa tarde. November Sali Lima, chama a torre, 18 decimal 95. 18 decimal 95. Nada mais certo. TAM 3190, desça para 2 mil pés, está autorizada a final do procedimento. Ela efetua e após estabilizado no localizador. 2000, está autorizada a final, reporta o LAC, TAM 3190. November, Charlie Lima, na escuta da torre. Na escuta da torre, da Lima. Intenções de pouso? Aguarde para atrasar. November, Charlie Lima, ajuste no 09, confirma intenção de pouso do pistão no 0. Tem aguarda a pista livre, November Charlie Lima. Ajusta 1019. Tá bem, na informação da entrada, levada aguardando a pista livre. 3560, solo aos 54, direito 121 decimal 1. Direito 21 na bola. TAM 3155, assina a indicação, só mantém o 320 direto por ID. Prossiga 2231. Beleza, se possível coordenar para o outro destino. Confirma para o ideal do destino, 2231. Um minuto, senhorita. Controle Salvador, é o TAM 3155, informa as duas frequências passadas, 125 decimal 1 e 13395 do centro Recife, não recebem. 3155, chame na frequência no 28 decimal 8, 126 decimal 0. Vai tentar 288, alternando 260, obrigado. Trip 5241, chame Recife, 128 decimal 8, Serna, 126 decimal 0. 288-360, boa tarde. Controle 2231 para o ideal 300. Aí, tá aguardando a coordenação para Recife. Obrigado. Talvez o Lima confirme por gentileza o local de estacionamento. Seria no pátio da geral, autorizado. Pelo 9, aguarde um momento. TAM 9357, mantém 360. TAM 3155, Recife. Só manter o 320 direto pro ID. Se tô Fox, desça para o no meu pé, porque é negar no 019. 1.000 ou 1.500, era? Bom. Uma boa tarde, CNM 210, atinge, mas tem 150, informação 1. CNM 210, estou autorizada a chegar da mar e desça para nível de voo 050, QNH 10019. 10019, 0500, China, 2010. Controle, Vita Fox Fox, confirma tudo que desce? Vita Fox Fox, deixa parar no meu pé. Um no meu pé, Quatro cinco, mantenha o ponto de espera. Cruza 2261, vai evitar tráfego, curva direita na porta 320. Ao cruzar nível de voo no 20, vou direto Vitória da Conquista. A direita 320, evitar tráfego, após 120, Vitória da Conquista, passaria do 2231. Corrigindo, 2261, direto Barreiras, corrigindo. Assente Barreiras, 223. Passaria do 2231, não informa o tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, como sudeste, cruzando o nível de voo 1.90 para 5 mil pés. Assente Sudcast, 2231. Vou passar acima, baixou e travou. 69, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 1.69. Trip 5491, no direto, desça inicialmente até 3 mil pés, trip 5491. Até 3 mil pés, 5491. Rumo noroeste, cruzando o nível de voo 1.00 para 1.80, é o Alfa Tango 72. Sim, trip 5491, direto Duna. Direto Duna, 5491. Novamente a Lima, solo, 121, décima 1. Destino. Está presente, direto destino, 2231. É 210, é número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2109. 2109, Xenia, 2109. Vitor Fox Fox foi direto à rotatória. Direto à rotatória, ó. T72 vai na proa do Porto Seguro e desce para o nível 150. Dado no localizador. Para 2000 vai posto estabilizado, o 35491. O 772, já tipo 080 agora. Afirmativo, tem um tráfego de Fortaleza para Galeão, mantendo 360, vai cruzar com o seu na área de Brasília, que aí mantém o 340. Com 24, recife. Tá 3190, solo 03, vai livrar a direita, 121, décima 1. Direita 211, até 3190. Torre Rota Lima Índia, tensiona agora prosseguir. Perna do vento pela direita para 17, se autorizado. Gente, a Júlio Zano, Hotel Lima Índia. Autorizado o cruzamento da final da 1-0 e reporta para girar a base, Hotel Lima Índia. Lima Índia, agilizando, cruzando 1-0 para 1-7. Dois Salvador, vai passando o Vitor Fox Fox, comprou da rotatória. Vitor Fox Fox, ingresso final 1-7, reporta 3 milhas, Vitor Fox Fox. Gente, Fox. TRAN 3145, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-7-0 graus, 099, TRAN 3145. Autorizada a decolagem, 1-4-5-0. 11 horas, 23 milhas, rumo sudeste, cruzando 4.000 pés para 2.000 pés, a 1-7-2. Ok, mantém 2-0-0, Xerémia, 2-0-0. Xerémia 2-0-0, desce até 3.000 pés. 3.000 pés, Xerémia 2-0-0. Mantenha o ponto de espera. Ah, de base para a final 1-7, o Hotel Lima Índia. Hotel Lima Índia, agiliza o pouso autorizado, pista 17.170.10.9, Hotel Lima Índia. Por pista final 1-7, vai de pra aqui para o pátio 4. É a porta da pista livre, Hotel Lima Índia. Lima Índia. Luiz, obrigado. Agora, 4-4, Lima Índia. Gente, no solo 05, estação na frequência livre. Lima Índia, muito obrigado pela aqui. O Fox Alpha Charlie linha e mantém cabeceira 10. Cabeceira 10. O Fox Alpha Charlie, informação. O Romeu November Fox mantém a posição na Quebec. Vitor Fox Fox, torre. Vitor Fox Fox está 3.9 milhas da cabeceira 1-7. Fez 3 milhas da cabeceira 1-7, o Vitor Fox Fox. Centro, esse ficou 1-1-69, não tem depois de Mótima. Boa. 1-1-69, foi na Bridge de Bridge, só manter o 360, chamada inicial. Bridge 360, ou 1-1-69. Guarde, tá ingresso no 7 Romeu, November Fox. Autorizado Leda 3145. Ingresso Leda 3145. Nós, Vitor Fox Fox. Foi autorizado na Fox Fox. Eu vou lá direto Romeu Fox 08 e aumentar para mais 0.80 se pressionar. Se aumentar para mais 0.80, vai voar na proa do Romeu Fox 08. Chama torre no noite decimal 95. 295, boa. 2 Salvador é o 35491 estabilizado. Trip 5491, ajusta 1019, reporta passando externo, baixado travado. Reportará? Pisado no localizador. 7 mil pés, reporta estabilizado, a China é 2019. Pode. Passou o externo, baixar travado, 5491 da Trip. Gente, o Trip 5491, continua a aproximação, aguarda contato visual. Aguarda. Backtrack autorizado, reporta livrando 97, o Vitor Fox Fox. O Romeu, November Fox, observa o tráfego do Papa 28 Alfa livrando para o hangar da Bata, pós ingresso ao 97 e reporta alinhado e pronto. No Romeu, November Fox Trot. Tá incluir alterno 2655. Mal, 1498, Trip 5491, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 109, Trip 5491. Baixar travado, livre pouso, 90, Trip 5491. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Foxtrot, Afatiado. Papa Romeu, Foxtrot, Afatiado, contato radar, suba para nível de vocês, 60, sai da Arthur. Só para o 360, compre árvore, telefone ou alfa, tchau. Xenéia 2190, chame a torre, 1-8, decimal 9-5. 1895, estabilizou, uma boa noite, Xenéia 2190. Boa noite. O nome é 45, está autorizado direto, bom. De incrementar a velocidade, manter a speed? Tem condições de incrementar a velocidade, manter a speed? Mais 20 nós. Quer cuidar da prossiga? Oi, uma boa tarde, a China é 6210. Passando o marcador baixando, travado, estabilizado. Foxtrot, inicia decolagem restrita a 4 mil pés, vento 170 graus, 109, Romeu, November Foxtrot. Limite 15 milhas ou liberação do controle. Trip 5491, solo 1-1, a livrar direito 1-2-1, decimal 1. A livrar direito 1-2-1, 5491, obrigado. Xené 6210 na escuta, torre. Boa tarde, torre, baixar travado na escuta. Boa, ajusta 1-0-1-9, aguarde liberação do eixo. Aguardando, a Xenéia 62, 1-0-1-0-1-9. Chamada endereça para nível de voo 050, o que é legal no 019. 050-1-0-1-9, acredita. Qual é a sua velocidade, gol no 66? 02 de aproximação, onde tem chegada gol no 66? 2-1-0. Nível pouso 1-0, Xené 6210. Romeu November Foxtrot, decolado aos 1-2, subida restrita 4 mil pés, até 15 milhas, ou liberação do controle 19-8, boa viagem. 9-8, obrigado. Estou Recife, Tan 3145. 45, Recife. Boa tarde, senhor. Está passando nível 180, extensão 360. 3145, vou direto bridge. Só mantenho o 360. Subindo para o 360, direto a ponte bridge. A possibilidade de ascensão ao nível 320. Faz um momento. Obrigado. A falta, tá? Solo 1-3, vou livrar à direita, 1-2-1, deixa 1. Libra 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, obrigado. Grato. Meia 1-9, chame Brasília agora, 124, decimal 25, alterna 2655. Decimal 25 e 126 decimal 55. Papá Romeu, Fox Alfa Charlie, chame o centro Recife, frequência 128, alterna 2000. Tá bem. Fique cuidado dessa para 500 pés, que é negão 09. 443, call card end, my tempo at level 310. Confirm MAC number and SOCO codes. Mark 0.8.